Situação no ônibus. Oi, com licença? Pois não, sente-se. Que calor que faz aqui dentro, não? Pois é, deveriam colocar um ar-condicionado nos ônibus dessa cidade. Seria um alívio. Ainda bem que eu salto logo. Já desço no próximo. Que sorte a sua. Eu vou até o ponto final. Tenho pelo menos mais uma hora de viagem pela frente. Você pega sempre este ônibus? Parece que já te conheço. Sim, pode ser. Todos os dias eu vou e venho nessa mesma hora. Na verdade, você não me parece estranho. Sou Tony Steinbeck. Prazer, Beth. Elizabeth. Oi, Beth. Eu acho que nunca conheci ninguém dentro de um ônibus. Engraçado, né? Sim, verdade. Já tenho que descer. Foi um prazer, Beth. O prazer foi meu. Tchau, até amanhã. Ok, até amanhã. Tchau. Você entendeu bem o sobrenome do Tony? Vou soletrar Steinbeck e você escreve S-T-A-I-M-B-A-C-K. Vamos praticar com o seu sobrenome e o dos seus colegas? Você escutou o que Tony falou? Ainda bem que salto logo! Que outras expressões a gente pode usar com a palavra saltar? Você ouviu o Tony falar? Você pega sempre esse ônibus? Você conhece outras expressões com a palavra pegar?